Estamos na primavera e esta música em particular, mas todo o álbum é bem apropriado para a estação do ano. É uma das duas partes do duo The Black Keys junto a Patrick Kearney. Dan Auerbach lançou-se recentemente numa aventura a solo, mas com uma bela banda de apoio. O disco chama-se Keep It Hid e foi gravado nos seus estúdios e produzido pelo mesmo Auerbach. O tema que fizemos referência e que serviu também de arranque desta primeira das duas partes de Orelha Extra chama-se My Last Mistake. Orelha Extra no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Para além das frequências moduladas estéreo de cada uma dessas estações, podem escutar também via o streaming direto e mais tarde através do podcast, que se encontra em orelhaextra.com. Fica por aí, segue a boa música, esperemos. Não se deixem enganar, não há problemas nenhuns. Dan Deacon. os sons de hoje na emissão 21 da Orelha Extra, canal auditivo suplementar para Dan Auerbach na sua aventura a solo Keep It Hit. Logo depois, Dan Deacon, um dos membros do coletivo One City, que opera na cidade norte-americana de Baltimore. Ele é, sem dúvida, a face mais conhecida do coletivo, que dinamiza culturalmente a cidade e não só na faceta musical. É o seu novo trabalho que aqui para nós nos agradou muito mais do que o lançado há 2 anos atrás. Este novo chama-se Bronzed e o tema de lá retirado foi Red F. Também de regresso um álbum que vai ser lançado já no próximo dia 6 de abril, 11 temas no novo e quarto longa duração para o regresso de Francisco Silva, que assina Old Jerusalem, e desta vez já não na casa que o acolheu nos 3 discos anteriores, a Borland, mas sim na Rastilho, para surpresa de alguns. Produzido e gravado pelo velho companheiro e habitual colaborador Paulo Miranda nos AMP Studios deste último, e sai com o título Two Birds Blessing, como dissemos, no próximo dia 6 de abril. Old Jerusalem. Vivid grace to how you greet, all glowing eyes and easy moves before you even speak, tilting your head to the side a bit, an open smile before you smile, tipping your head a bit to the side, and finally saying hi. There's childlike glee in what you say, a funny twist to how you have a stay or go away, but you're no spoiled child, quite the opposite. You're no friends or family past, not whimsical or spoiled one bit. It's all just a bothered and bewildered tears, song before. The bothered, bewitched, and bewildered years you sadly came to know. There's gentle grace in the way you casos mais sérios de música feita em Portugal, Francisco Silva e o seu projeto Old Jerusalem, novo álbum a ser editado já na segunda-feira, dia 6 de abril, chama-se Two Birds Blessing, porque soou o tema Pale Mirror of You. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. nossa banda canadiana do momento favorita. Já tínhamos gostado bastante do álbum estreia de Salvo Erro 2 anos atrás, de título Tremble-l. Chamam-se Maladjoub, de regresso este 2009 com mais um excelente longa duração. Este tem o título de Labyrinths, porque soaram dois temas, nesta que é ainda a primeira parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita, foram eles Ursuline e Porte Disparu. Fica também por aqui o aviso, principalmente para aqueles que se encontram no Algarve e que sintonizam a rua. A Orelha Extra esta noite vai-se apresentar numa festa no Bar Nordic, em Faro, festa essa que comemora o regresso destas emissões ao éter e principalmente ao éter da Rádio Universitária do Algarve, neste mesmo horário, das 19 às 21. Se puderem, apareçam por lá, muita e boa música vamos rodar, com certeza. Esta gente já nos habituou a muita boa música e continua a fazê-lo. É o duo norueguês Thomas Tronen e Stale Sturklokken. E o nosso norueguês, sueco, whatever, é péssimo. que assinam Am Crash, novo disco, e como são noruegueses, só poderia mesmo ser na Rune Gramophone, gravado ao vivo em vários concertos Europa fora. Chama-se Rest at World's End. O tema foi Stream. Há pouco fazíamos referência à festa que vai decorrer esta noite com o título Orelha Extra Feel Good Party no Bar Nordic em Faro. Estão todos convidados a aparecerem por lá. Faltou apenas referir o horário. Será qualquer coisa como a partir das 23 horas Nordic em Faro. Orelha Extra Feel Good Party. Searching for light in the darkness of insanity. Oh yeah, I ask myself, is all hope gone? Is there only pain, hatred and misery? Oh yeah, and each time I feel like this inside, there's one thing. Love and understanding. Oh, what's so funny about peace, love and understanding? Troubled time, my spirit gets so downhearted. Sometimes. So where are the strong? Who are the trusting? And where is the harmony, sweet harmony? 'Cause each time I feel it slipping away, just make me want to drown. So what's so funny about peace, love and understanding? Must have peace, more peace and love. It's just for the children of a new generation. So where are the strong? And who are the trusting? And where is the é o desfilar de alguma música nova, como foi o caso atrás com os noruegueses Jam Crash, do seu novo álbum Rest at World's Peace, e outra, nem por isso, com uma personagem que, dizem os entendidos, é uma das figuras-chave para o aparecimento do punk rock, tendo feito parte do movimento pub rock. Também ele importante na gênese do mesmo punk. Foi produtor de discos de, por exemplo, Elvis Costello ou os Pretenders, e foi ele o produtor do álbum estreia dos Damned, considerado como o primeiro álbum punk rock. Com uma carreira em nome próprio que começou em 1978, Tem mais de uma dezena de álbuns originais editados, bem como várias compilações que agrupam, ou pelo menos tentam agrupar, os melhores temas da sua carreira. Este 2009 veio surgir à luz do dia uma outra compilação de nome Quiet Please, The New Best of Nick Lowe. Promoter had the muscle. And so it goes. And so it goes. And so it goes. And so it goes. Oh, where it's going, no one knows. And so it goes. And so it goes. And so it goes. And so it goes. Oh, where it's going, no one knows. In the tall buildings sit the head of all nations. Worthy men from Spain and Siam. All day discussions with the Russians, but they still went ahead and veto the plan. Now up jumped the U.S. representative. He's the one with the tight eyes. 747 for him in that condition. Flying back from a peacekeeping mission. And so it goes. And so it goes. And so it goes. And so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes. And so it goes. And so it goes. And so it goes. But where it's going, no one knows. So it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. Em divulgação por aqui na Orelha Extra, mais uma compilação e excelente CD duplo para o grande Nick Lowe. Chama-se Quiet Please, The New Best of Nick Lowe. Três temas a rodarem na Orelha Extra de hoje, dois deles já escutados. What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Também So It Goes e vamos terminar com Heart of the City, uma das figuras mais marcantes da música britânica dos últimos 30 anos, Nick Lowe. Hey, the boys are on the prowl. Oh, they're checking on me. You know, a bird in the hand is worth two on the street. A check and a meet in the heart of the city. I said a heart, heart of the city. Heart, heart. Ooh, yeah. Heart, heart. Belíssima, belíssima compilação de Nick Lowe, Quiet Please, the new best of Nick Lowe. Rodaram três temas, What's So Funny About Peace, Love and Understanding, So It Goes, e terminamos com Heart of the City. Para a semana a mais. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. Primeira das duas horas de Orelha Extra na Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Rádio final desta primeira hora da emissão 21 e vamos continuar com o álbum estreia, depois de terem lançado dois singles para a banda de Glasgow, Wake the President. Chama-se o álbum You Can't Change That Boy, e foi nos Chem 19 Studios da editora Chemical Underground, foi gravado aí e produzido por Paul Savage. É editado pela Electric Honey Records, uma reputada editora gerida por estudantes do Stow College em Glasgow, e o tema que vamos escutar é já um dos nossos temas favoritos para esta primavera e verão. Chama-se Professor, Wake the President. Suggest that we would entirely contend together. We walk asleep with eyes open, your heart beating under thickest skin, my neck breathing within a rusty cravat. What you want from me, Professor? Even if you have some humor, slaps every symptom is not diminished. Humor not only blunder, yet confines the properties of awakening ghettos within the realms of my beds. Some women tender with a particular jingle, others of a musical turn possess the chain of a bell. What you want from me, Professor? Even if you have some humor, slaps every symphony. Even if you have some humor, slaps every symphony. É um grande tema orelhudo, também sempre por aqui na Orelha Extra tivemos preferências por temas com papapás, chubidubidus, lalalás, e este não foge a regra, chama-se Professor, incluído no álbum estreia dos escoceses, que continuam um grande legado da música escocesa. Chamam-se Wake the President, o álbum saído na Electric Honey Records, You Can't Change That Boy. E também de regresso um agrupamento de que gostamos e soou aqui na orelha o álbum debut. Falamos dos rumenos Cal, K-A-L. Eles estão de volta agora com um novo trabalho intitulado Radio Romanista. Kako dujdu klena i kako čavore Mesem lesko tiktoro, etra lesko čavoro Kere kanavova vel, saprema te vodike Kere ta kako mange viza Kaj ta desi vali kriza Oj, ti, o, din, den, don Kalo fukar kutar, butar me jo vudar Din, den, don Kalo fukar kutar, butar me jo vudar Injara tu tanto becho, injara tu pop da terikama Tu te bahtara, manza tu te injara Kerta kanko mange vriza Kaj kad desi vani kriza Oj, tiko, o, din, den, don Kalo fuka kutar, butar me jo vudar Din, den, don Kalo fuka kutar, butar me jo vudar Din, den, don Um belo regresso este ano para os rumenos Cal, não foge a regra do álbum debut de há dois anos atrás, três anos mais ou menos, que também ele era bem bom. Este novo chama-se Radio Romanista e o tema foi Ding Dang Dong. E da mesma editora que nos dá os rumenos Cal, especializada em música do leste Asphalt Tango, temos os russos residentes em Berlim, Ersatz Musica, cujo primeiro trabalho leva o nome de Songs Unrecantable. While grass will grow from what's forgotten, while grass will grow from what's forgotten, there'll be change. It's very blossom, oh bright and shiny, bright and shiny, oh bright and shiny, bright and shiny, coin of the realm fell. while Castle buildings lay bewildered, twin what came after and what before. Primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rua Ruki, Rádio Castrense e com os russos Ersatz Música, mas que vivem em Berlim. O álbum estreia chama-se Songs Unrecantable e sai na editora Asphalt Tango. O tema foi Wild Grass. It's time. E vamos terminar com o Aussie Rock, bem reconhecível dos Dolly Rocker Movement. Este single, Our Brave New World, é o seu primeiro trabalho editado fora da Austrália e é retirado do álbum que há de vir, de nome Our Days, Mind the Time, de Dolly Rocker Movement. E se ainda houver um bocadinho de tempo, o japonês Kashiwa Daisuke. You're in control now. You're simple now. around my broken eyes. A new time is evolving around these lonely lines. You think you're in control of your soul that's too Thank you. you're not gonna get tired. My bed is a pool and the walls on fire. I soak my head in the sink for a while. Chills in my neck and it makes me smile. But my bones have to move and my skin's gotta breathe. You pick up the phone and I'm so relieved. You slide down your stairs to the heat. It's green and the sun is left as we slip your feet. And I want to walk around with you. And I want to walk around with you. And be here with you always. Out the pops, rip off your sleeves and I'll ditch my socks. We'll dance to the songs from the cars as they pass. We'll use the cardboard, smell that trash. You're walking around in our summertime clothes. You know where to go, what our bodies go. And we'll breathe the dawn, it's morning blue. Extraordinários Animal Collective, a obra-prima que é Meriwether Post Pavilion, o início da segunda e última hora de Orelha Extra, emissão 21, com Fernando Cabrita na Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra, podcast em www.orelhaextra.com. O tema dos Animal Collective foi Summertime Clothes. E para continuar, Seth Orvitz, que assina por vezes Sutek, e Joshua Kid Clayton, ou só Kid Clayton, como por vezes é chamado, são o duo Pigeon Funk. Thank you. O duo de São Francisco Pigeon Funk e o álbum saído na editora Music Risque, The Largest Bird in the History of the Planet Ever. O tema escutado foi Tufa, também por aqui a norte-americana, já com uma razoável carreira atrás de si, com mais de uma mão cheia de álbuns editados, e todos eles bem bons. A senhora chama-se Eleni Mandel, e este é o seu último, Artificial Fire. Thank you. Mais um disco muito recomendável da senhora Eleni Mandel, chama-se Artificial Fire. O tema foi God is Love. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. E nos últimos sábados temos andado por aqui às voltas com a cena musical surgida na cidade de Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos da América, e principalmente com os trabalhos que a editora CNP Records tem lançado, precisamente dessa cidade. Já por aqui ouvimos algumas coisas e vamos continuar a ouvir, desta vez um single 7 polegadas de uma banda que se intitula Damiba Man. O single tem o título Enter, de Amoeba Man, contém três temas. Vamos ouvir um deles, chama-se Shit Tubes, de Amoeba Man. Uma fervorosa e muito dinâmica cena musical na cidade de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América. De lá escutámos o single 7 polegadas dos The Amoeba Man, Enter The Amoeba Man. O tema foi Shit Tubes e vamos continuar com malta a fazer música nessa zona do globo, particularmente nessa cidade. Os discos editados pela CNP Records, editora que por lá tem a sua sede também, e a cena musical é apoiada por uma excelente rádio do sítio, WRAR. Depois dos Amoeba Man, a seguir soa por aqui os Bermuda Triangles, do álbum Terror in the Tropics. Tornado Alley. Continuamos com toda a certeza a dar cabo dos ouvidos a muita gente aí desse lado, mas a música é excelente, dizemos nós. The Amoeba Man, também Bermuda Triangles, do álbum Terror in the Tropics, são 15 temas e onde pelo menos um deles utiliza o instrumento criado pelo nosso velho conhecido Mr. Quintron, o Drum Buddy. O tema escutado foi Tornado Alley e vamos terminar com mais uma banda de Richmond, no caso seguinte os Leper Colony, incluídos na compilação Killer Workout Mix da CNP Records, compilação que traz 25 bandas precisamente de Richmond, na Virgínia. Desta vez, extraído desta Killer Workout Mix, Leper Colony, Metal Urlan. Canoid Cyborg! Body Electric! Body Electric! Metal Urlan! Robophilia. Metal Hermit. Bodega. Fuck the world. Fuck outside. Hardcore. Metal Hermit. Android. Robophilia. Metal Hermit. That wants it, that loves it, it's programmed to do it. I'm buzzing, Olympus. You abuse your senses. I'm short. Robophilia. No. Perfect. Of yourself. Not your toy. For all men. Obey. I am a don't forget to not a sinner. Oh, come on, man. Every day, I watch you die more. Or be destroyed more. Cut. Os Leprechauni da compilação 25 temas da CNP Records Killer Workout Mix, e o tema foi Metal Urlan. Orelha Extra com Fernando Cabrita ao sábado à tarde e sábado à noite na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, precisamente por esta hora, na primeira a partir do meio-dia, na segunda a partir das 19 e na última a partir das 21 horas. Não se esqueçam que podcast e tracklists em orelhaextra.com, e principalmente esta noite vamos ter a primeira Orelha Extra Feel Good Party para o auditório que se encontra no Algarve. Vamos estar no Nordic Bar em Faro. Deem por lá um saltinho, muita e boa música se espera, como não poderia deixar de ser. Tabosito mokotole Kawono mari kinti koso duto Binyosiko to oksikie Nyomoko sana Kenya binyo jama Newale moseche duto Não é de estranhar que os músicos norte-americanos Ian Eagleson e Alex Minoff façam música com grandes influências africanas. Já assim acontecia no projeto anterior, os Golden, anterior a este já Extra Golden. O que ainda mais africano agora soa, e é, ou melhor são, estes Extra Golden, ainda para mais que integram a música originária do Quênia, o Benga, através dos músicos Onyango Uodomari e Onyango Jaguazi. São o quarteto Extra Golden, é o mais novo trabalho através da Trill Jockey, chama-se Thank You Very Quickly, e ouvimos precisamente por aqui o tema que lhe dá título Extra Golden. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? I feel it all over me. I got a brand new way of living. I thought Orelha Extra a aproximar-se a passos largos do final desta emissão, a 21ª, regressamos novamente ao projeto de Michael Chandler, os The Lost Crusaders. O álbum tem o título Have You Heard About the World e o tema rodado anteriormente, I Don't Ask Why. O álbum conta com convidados de peso como John Spencer, Matt Vertray, gente dos Flashstones como Steve Greenfield e também a sempre excelente Laura Cantrell, ela que dá voz no tema que roda a seguir, Too Late, The Lost Crusaders. Don't you wait till tomorrow comes. Laura Cantrell a emprestar a sua belíssima voz a este Too Late, incluído no álbum Have You Heard About the World dos The Lost Crusaders, o projeto de Michael Chandler. Também roda já Weird Howl. Within your ears. quem gosta de Black Mountain, como nós, temos também agora este excelente Weird Hall, o álbum pensamos ser o primeiro, pelo menos na TP Records, chama-se Ever the Silver Cord Be Loosed, e soou o tema abertura do mesmo, Mind Mountain. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Nosso adeus, encerramento de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar na Rua Rookie Rádio Castrense, com Jeremy J, o jovem que regressa agora com o segundo trabalho novamente na K Records de Mr. Calvin Johnson. Chama-se este Slow Dance, ouvimos Gallop. Para o fim, irá ficar o músico canadiano dos Do Make, Say Think, e Broken Social Scene, num projeto que dá relevância à musicalidade da voz humana, não a cantada, mas em discurso. Charles Spearin pediu aos seus vizinhos que lhe dissessem sobre o que entendiam ser a felicidade, pegou nessas declarações e construiu este The Happiness Project. O tema irá ser Vitória, Charles Spearin, no encerramento desta 21ª emissão da Orelha Extra. Para quem está no Algarve, não se esqueçam, encontramos-nos daqui a pouco, a partir das 23 horas, mais coisa, menos coisa, na Orelha Extra Feel Good Party, no Bar Nordic. Para todos, o nosso tchau, até ao próximo sábado. Fiquem bem. Well, yeah, but when it's the end of the school, because you don't get to do work. Well, sometimes Valentine's Day, you don't get to do like work. You only can do like art. When it's some like